É isso aí, galera, chegamos aí metendo o pé na porta como sempre, né, e dando sequência aqui no programa. Nós vamos fazer um mini especial aqui. Rory Gallagher, guitarrista irlandês, morreu aos 47 anos aí em decorrência de problemas com um transplante de rim, de fígado, bebia demais e esse transplante não funcionou muito, né. O cara vendeu 35 milhões de discos. Ele, nos anos 70, foi convidado para tocar com a base de Jimi Hendrix. Esse projeto não foi adiante. Depois, com a base do Cream, o empresário, quando Eric Clapton saiu, queria que ele entrasse no lugar do Eric Clapton. Ele não topou também. Fez teste para entrar nos Rolling Stones na década de 70, quando entrou o Ron Wood. Disse que foi aprovado, mas Jagger e Richard vetaram por conta do cara ser um frontman, um cara muito foda que ia chamar atenção mais que os caras. Esse camarada gostava de tocar ao vivo. Me inspirei aqui num vídeo do Gastão, né? O Gastão e o camarada lá do Som de Peso, eu esqueci o nome dele, Bruno. Então, eles falam bastante sobre a vida do Rory Gallagher nesses vídeos, né? Casa Gastão e Som de Peso, você pode procurar aí. E eu fiz um apanhado aqui da carreira dele, desde quando ele começou com a banda Taste, depois para a carreira solo, participação no London Session com Muddy Waters e fechando aí com um som ao vivo da Irish Tour de 1974. Então, com vocês, Rory Gallagher. Se quiser saber mais, vai lá no Casa Gastão e no Som de Peso que os caras estão falando dele. Vamos nessa? Rory Gallagher com vocês. Sugar farm. my tea at night. Thank you. got the old fashioned way. Well, you know, good women kill me. Well, come on and dig my grave. Out so long. Play-Doh, then you So much more to me now. Come in now, baby, now look what you've done to me now. I don't crave for what could have been. I feel I'm flying now. What you done to me now? If I don't show, would you know where to look for me now? Thank you. Nothing. sugar, alcohol. Well, I went down on 31st Street to pick up a jug of alcohol. Told a man to put in some water, but he wouldn't put it and drop it off. Sure, not gin. And that new girl I got sure put me in the spin I'm in. Well, I went down on 31st Street. Pick up a jug of alcohol. Yeah. I told a man to put in some water, but he wouldn't. Drowsy, and gin can make you think, and a common cold could kill you, but my baby turned me to drink. I went down on 31st, pick up a jug of alcohol, yeah. I told the man to put in some water, but he wouldn't put any drop at all. 100% alcohol. Now let me have some. 93%. Nothing more, that'll do. 95. 96. 97%. 98. Bartender, that's 99. Make it 100%. 100%. 100%. Wanna try some? You wanna try some? And I won't feel a thing at all. Irlandês Rory Gallagher, quebrando tudo, né? Grande guitarrista, discretíssimo, cara que amava os palcos, faz uma falta danada os caras desses, é isso aí. Agora, sabe quem tá de volta aqui no Panela do Rock? Sim, Dr. Ray e sua coluna, Blues um pouco mais, coluna escrita pelo grande Roberto Chalub da banda Corte 7 de Goiás e narrada com maestria pelo Dr. Ray. Então nessa, então, Blues um pouco mais com vocês. Blues e um pouco mais, a coluna de Roberto Chalub. Episódio 27, a louca década de 1990. A explosão do rock nos anos 60 e 70 ressuscitou o blues e os bluseiros já esquecidos ou ignorados da primeira metade do século 20, dando novo vigor ao estilo, principalmente pela aparição de novos guitarristas influenciados pelos antigos bluesmen. A década de 1980 quase levou o blues novamente ao ostracismo. Até os Rolling Stones se tornou banda pop, devido ao forte apelo da música eletrônica que começava a incendiar as paradas de sucesso. Além de que, os bluseiros tradicionais resistiam imensamente aos novos conceitos musicais, de moda e comportamento que dominavam o mundo das celebridades, sendo que o blues se tornou menos interessante para a famigerada indústria fonográfica e pouco vendável, pouco comercial. Sem dúvida alguma, Steve Ray Vaughan foi o principal responsável pela nova aparição do blues no cenário musical mundial a partir da segunda metade dos anos 80, com a sua guitarra mirabolante e músicas de autêntico Texas Blues recheadas de shuffle feel, voltando a chamar a atenção do público e mídia para o estilo principalmente após a sua morte em 1990. Robert Cray é americano e contemporâneo de Vaughan. Aprendeu a tocar guitarra ainda em sua adolescência, principalmente influenciado pela invasão do rock britânico aos Estados Unidos nos anos 60. Porém, com 20 anos de idade, conheceu de perto o som dos mestres bluseiros Albert Collins, Freddie King, Muddy Waters e mudou seu foco musical, passando a se dedicar ao blues, rhythm and blues e blues rock. Em 1985, ao lançar o memorável álbum Showdown, junto com Albert Collins e Johnny Copeland, Robert Cray passou a chamar a atenção da mídia e críticos musicais, sendo a década de 90 a mais importante e produtiva de sua carreira, e permanece nativa até a atualidade, no auge de seus 70 anos. Nesses 39 anos de bluesman, já recebeu 15 indicações para o Grammy Awards, sempre em categorias relacionadas ao blues, saindo-se vencedor em 4 oportunidades, 1987, 1988, 1989 e ano 2000. Cab Moe, também da safra de bluseiros norte-americanos da década de 50, só veio a chamar atenção para o seu blues a partir de 1994, quando lançou o álbum Cab Moe, que traz músicas autorais e dois covers de Robert Johnson. Explodiu de vez para o cenário blues em 1996 com o álbum Just Like You, repleto de seu Delta Blues e que lhe garantiu o primeiro Grammy, recebendo a segunda premiação com o disco Slow Down em 1999. Cab Moe sempre se declarou fã incondicional de Robert Johnson, a sua principal influência musical, e interpretou o próprio ídolo Robert Johnson no documentário Can't You Hear the Wind Howl, lançado em 1998, disponível na Amazon e sites gratuitos, mediante cadastro prévio. Da Irlanda apareceu um tal de Rory Gallagher, se intrometendo no rock britânico da década de 70, que se aproximou dos Rolling Stones em 1974 para assumir as guitarras junto com Keith Richards, mas dizem que Gallagher recusou o convite, situação que nunca foi confirmada ou desconfirmada por nenhuma das partes, que sempre deixaram o assunto pairando no ar. Entre fatos e boatos, a verdade é que Rory Gallagher nunca se rendeu ao glamour dos anos 80 e preferiu continuar a produzir o seu blues rock em pubs modestos da Inglaterra e Irlanda. Ele foi mais um dos exímios guitarristas e multi-instrumentistas de blues, esquecido na década de 80 e ressurgiu nos anos 90, e que também após a sua morte em 1995, voltou a ser lembrado e reverenciado por sua criatividade única na guitarra do blues. Faleceu aos 47 anos de idade, por consequência de complicações de um transplante de fígado a que foi submetido, obviamente necessário pelo excesso de consumo de drogas e álcool em sua curta vida pregressa. Gary Moore foi outro irlandês que virou referência para a maioria dos guitarristas de blues da atualidade. Aos 16 anos, fundou ainda na Irlanda a banda Skid Row e em 1987 vendeu os direitos autorais do nome para John Bon Jovi por $35 mil. Skid Row se tornou famosa no heavy metal e hard rock a partir da década de 90, liderada pelo vocalista Sebastian Bach. Gary Moore, entre 1974 e 1979, teve idas e vindas com a banda Thin Lizzy, mas se recusou a permanecer como integrante fixo da banda devido a ser muito exigente e perfeccionista musicalmente, e a banda, naquele momento, viver intensamente o estilo Sometimes Sex, Drugs, Drugs, Drugs and a Little Rock and Roll. Então, decidiu se dedicar à carreira solo, entre os primeiros discos mais voltados ao hard rock, até se entregar de vez ao blues. Seu disco de 1993, Blues Alive, é a principal demonstração que o ex-roqueiro tinha se rendido à sua verdadeira paixão pelo blues. A faixa 7 desse disco, Still Got the Blues, marcou definitivamente a permanência de Gary Moore como um dos guitarristas mais importantes da geração blues pós-1990, bem como emociona qualquer jovem daquela época que dançou de rostinho colado ou já chorou ao som de Still Got the Blues. Gary Moore morreu em 2011, aos 58 anos de idade, vítima de infarto pelo consumo excessivo e incontrolável de bebidas alcoólicas, se aproximando a quantidade de álcool encontrada também no corpo de Amy Winehouse em 2011. Isso me faz refletir que álcool e outras drogas alucinógenas em excesso não são muito legais para a longevidade do blues. Mas isso já é história para outros blues e um pouco mais. We'll be right back. that I'm a little lover boy. My pride and joy, she's my sweet little baby. I'm a little lover boy. God love my lady, she's long and lean. You mess with her, you see a man get mean. She's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm a little lover And I followed her to the station with a suitcase in my hand. Well, I followed that girl down to the station with a suitcase in my hand. You know it's hard to tell, it's hard to tell. When all your love's in vain, all my love's in vain. And the train rolled into the station. I looked her in the eye. Well, all the train rolled into the station. I looked that girl straight in the eye. You know, I felt so lonesome, I felt so lonesome. And all I could do was cry. All my love's in vain. And the train left the station. There were two lights on behind. Well, the train left the station. Two lights on behind. You know the blue light was my blues, and the red light was my mind. All my love in vain. Mm-hmm. Oh, but it may. $2 to go get some market. Out in the street. heart stopped beating. He knocked her down, black in her eyes. She gets back home and tells her husband, "Stop me talking. Stop the everything I know. I'm gonna wake up and see the fine. Somebody's got to go." Hey! Yeah. Aí, essa foi a coluna Blues um pouco mais com o Dr. Ray, da Dr. Ray Blues Band, coluna escrita por Roberto Chalub, da banda Acorde 7 de Goiás. É, vamos agora para aquela sessão de abraços. Ó, a turma de Feira de Santana, né? O pessoal do Rock Clube FSA, Rony, Bira, Jeff, Tamara, Drica, Hulk, Ranulfo, Emerson, Meire, Angel, Lex, Cristiano lá em Serrinha também o Marcão, o Evandro, o Marcão em Feira de Santana, a família Chau, grande família Chau em Feira de Santana, aquele abraço, meu filho Theo lá no Cerro, o Tonhão, o Glazer lá em BH, o Davi Salomão, o Jaelson, o professor Roberto, o professor Júlio, o Índio lá na Serra da Mantiqueira, né, os anteriores aí em São Paulo, a galera do Sul, Jorge Torino, Alemão, Miro, a turma da Putzgrila, os amigos do Dracar lá em Cachoeira do Itapemirim, abraço especial pro Capilé, o Wesley lá em Itaoca, o Renato Borracha em Piuma, o Jerônimo da Aches lá em Fortaleza, o grande Juninho da Alfa Rock em Salvador, o Ronaldo Pitanga também, Júlio da Complexo do Vira-Lata, de Vira-Lata lá em São Paulo, Adriana em Tocantins, Lola Fernandes na Espanha, Gustavo Munhoz no Chile, Carlos Baraça em El Salvador, os amigos do Visgueira, a Curva de Rio de Feira de Santana, Visgueira Rock Bar, Bingo Grande, Silvano, Fabrício, Geilson, Bal, Tonelada, Rogério, essa turma toda que frequenta o bar aí, Visgueira Rock Bar em Feira de Santana. Agora, um abraço especial pra galera que tá lá no Caveirão, Caveirão Rock Bar, que agora, toda semana o pessoal vai mandar uns pedidos aqui pra gente, tem um blocão do Caveirão, abraço pra Luciana e pro Rafa, e a Luciana vai dar um recado aqui, volto depois dela, hein, e tem um blocão do Caveirão aí na sequência, vamos nessa! Oi, gente, aqui é a Luciana do Caveirão Rock Bar em Contagem, Minas Gerais. O alcance dessa rádio é imenso. Eu estou aqui para chamar geral para conectar nessa rádio de sucesso. Esse é o nosso bloco no Panela do Rock. Espero que todos estejam curtindo nossa programação. Aproveita e dá um pulinho lá no nosso Instagram. O da rádio é @rockpanela13 e do Caveirão, @caveirãorockbarespeteria. Um abraço!

she told her she liked it much more. You just don't know why. But you know, honey, I always be right. If you ever want me, come on and cry, baby. Oh, honey, welcome back. Isso aí, o Caveirão chegou com tudo, estreando aqui o blocão do Caveirão Rock Bar lá em Contagem. Nossa amiga Luciana e o Rafa lá no comando do local. E espero que vocês tenham curtido. Para fechar minha participação no Panela do Rock, nós vamos de Motorhead. Na sequência tem Ariel Fernandes, da banda Crudo Harmônico da Argentina, com o Especial Express, com a participação mais que especial da Debbie Rock. Beleza? Fui! Espero que vocês tenham curtido o programa. Tem o Ariel aí ainda, né, para complementar. Mas eu volto a semana que vem. Não se esqueça, mantenha a bunda e a cara na posição de origem. Um abraço. Pleasure is to blame. Ain't no- mistake is split. The ace is spades. The ace is spades. You know I'm going to lose. The gambling's for fools. But that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. Crushing up the ante, I know you got to see. Buenas, buenas, bienvenidos a una nueva edición de Special Express, el especial que tenemos así rapidito después del gran programa de Robert Coelho, el que ha pasado aquí, que es Panelado Rock. Y bueno, seguimos con el cual seguimos una línea parecida, que es bueno, escuchar música que no se escucha en todas las radios. Y bueno, vamos a empezar con un lado B de una banda famosa de Police. Obviamente el tema no es tan escuchado, porque bueno, es un lado B de un single. Si no me equivoco, el single es No Puedo Soportar Perderte, Can't Lose You. Así que bueno, vamos a escuchar el 77, este grabado en el 77, este tema con un sonido más punk, que es como con lo que cual ellos pudieron ingresar al mundo de la música, y llamado Dead End Shop. Bueno, ahora vamos a seguir con algo progresivo, como me gusta a mí, ya lo van a ir viendo en cada uno de los programas. Y bueno, de nuestra cultura latina, de Brasil, precisamente, la banda Tela, con doble L y H final, Tela, no sé qué querrá decir, de su disco Continente Perdido de 1980, vamos a escuchar su tema Magma, música. Thank you. Bueno, llegamos al momento del bloque, mini bloque del siglo XXI, música del 2000 para acá. En esta oportunidad vamos a escuchar a Johnny Winter, el anteúltimo disco, 2014. Ya había, creo que en este disco no había fallecido todavía, pero porque después hubo otro disco, Postmortem. Pero bueno, este disco tiene un montón de participaciones de otras artistas, en este caso Bill Gibbons. Y el tema que vamos a escuchar se llama Where Can You Be? Every 60 seconds of the minute, every 60 minutes of the hour, every 24 hours of the day, I just sit all around and pray. I wonder where can you be? I wonder where, baby. Please come home to me. Every 7 days of the week, every 4 weeks of the month, every 12 months of the year, I just sit and wish you were here. I wonder where can you be? I wonder where, babe. Please come on home with me. Hoy no estará el apartado de el bloque de David Rock, pero por cuestiones de tiempos de ella. Pero le mandamos un saludo a David y también a Sebastián González de PC Computación, que nos acompaña en los flyers acá desde Buenos Aires, Argentina, y que necesite solucionar problemas informáticos, se los puede llamar. Todo esto lo ven en lococople.producciones, es el Instagram, donde aparecemos acá el especial Express y también Panela de Rock. Bueno, quiero agradecer también a las radios que nos acompañan. Ahí vamos a leer un poquito porque son muchas. Empezando por los domingos, Cabaret Rock Radio, Radio Rota, Run Rock Music, Seven Rock Radio de Florida. Todas las otras son de Brasil. Luego Rock, Radio Rock Master, Old School, Radar Alternativo, Rock No Piñeiro, Putz Grila, Joinville Web Radio. Y hay que ver si volvemos a Costa Rica, si vuelve a estar activa la radio de Costa Rica, que es Live Rock. Luego Alta Frecuencia, Over Rocks, Interesante Web. Y luego tenemos PBH Caos, Arpoador, Fanáticos del Metal, Alfa Rock, DNDado Rock y Brava Rock. Así que gracias a esas radios por estar, por compartir nuestra señal, nuestros programas y repeticiones. Bueno, luego de esto vamos directamente a escuchar algo más. No es tan nuevo, pero es sí de la década del 90. Tenemos otra vez un tema progresivo, pero bien rockero, con la época de Yes, donde estaba su nuevo guitarrista, ¿no? Más moderno. Y ahora no recuerdo su nombre, pero ahora lo voy a encontrar. El tema que vamos a escuchar se llama The Calling. Y nada, a mí particularmente me gusta mucho. Si bien tiene su parte, su estribillo más suave, pero es uno de los últimos temas de Yes que tuvo mucho éxito a nivel mundial. Bueno, la composición es de Trevor Rabin, ese guitarrista que no recordaba, Squire, el bajista, y el cantante John Anderson. The Calling. Muy bien, ahora vamos a terminar entonces el último tema, también del 93, la misma época, misma década, y de un disco de B.B. King, Blues Summit, que hizo con muchos también invitados, músicos, en este caso con Lowell Fulson, que la verdad que no lo conocía, pero me gusta mucho, uno de los temas que más me gusta del disco, se llama Little by Little. Vamos a escucharlo. Lowell Fulson tiene que ver con música blues de la costa oeste, pero la verdad que está muy bueno. En esta época realmente tuvieron muchos aciertos en lo que es la grabación en cinta y mejoraron mucho los efectos, todo muy natural. Así que bueno, los dejamos con esto y me despido hasta la próxima. Abrazo. Slipping away from me.